就是他的那个所谓普朗多。 Chama minha dois de infância, me respeito e frequência. Eu amo o 28 decimal. 35 até 9, 25 decimal 1. Thank you. dia, continuando para o nível de voo 380. A 075, desculpa, eu mantenho a nível de voo 360, a gente escolhe permanece 360 como nível final, dá pra gente ver o cuidado. após o momento, está autorizado a voar a Presidina, desça para 2010, a lista 101, estado principal 101, liberada. 9, a Sandus, passando a Sandus, bomba de ouro para o nível de voo 050. Número 3, a aproximação, montanha via, o voo mais perto do final. Thank you. 944, reflete na altitude de Salvador 118 do Canaã.